Felipe Muniz, romântico apaixonado. É que eu não levo jeito pra ser exclusividade dela, pra cenas de novelas. Eu levo a minha vida ao posto dessa vida dela, menina tão singela. Não é que eu não queira viver contigo essa paixão, mas eu não posso mudar meu vagabundo coração, que se apaixonou. Não estou pro compromisso, mas quero esse amor. Antes que se iluda, né? Vai doer, mas vou te dizer. Antes que se iluda, né? Dela, pra cenas de novelas. Eu levo a minha vida ao posto dessa vida dela, menina tão singela. Não é que eu não queira viver contigo essa paixão, mas eu não posso mudar meu vagabundo coração, que se apaixonou. Não estou pro compromisso, mas quero esse.